Estudamos na lição anterior a comunhão. Sabe por quê, irmão? Porque se alguém sozinho na tempestade, ele não dá conta. Mas quando temos comunhão uns com os outros, o Senhor nos abençoa. Um segura, um sustenta o outro. A vida vai fluindo. Se a vida flui, você se fortalece, eu me fortaleço. E não importa se a tempestade aumenta, você continua firme. Senhor, amplia a visão. É um desafio claro, irmão, de eu e você gastarmos tempo diante do Senhor nestes dias, buscando uma convicção que só vem do Espírito Santo no nosso coração. O que Deus tem para a minha vida. Talvez você tenha necessidade de buscar a visão de Deus para esta semana, alguns assuntos tão imediatos. O Senhor me deu uma visão há um ano atrás. Eu custei para enxergá-la, mas o Senhor me deu. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi um telefonema. Um pastor, um líder tão importante no Rio de Janeiro, me ligou para dizer: eu estou sabendo da sua caminhada e estou te ligando para dizer, estou com você. Fica firme. Estou te ligando para estender a minha destra de companhia. O que você precisa? O Senhor providencia, irmão, momentos em que Ele envia alguém. Filho, continua, porque é esse o caminho. Fica firme na visão, filho. É isso mesmo. E é assim, irmão. Deus quer fazer isso com a tua vida, com a minha vida, com cada um de nós. Pode ser que você tenha que pedir ao Senhor a visão de algumas coisas imediatas para esta semana. Mas o desafio a cada um de nós é buscarmos dele até recebermos a visão clara para a nossa vida, nossa família, nossas atividades e a nossa ação no corpo de Cristo. Quero orar com você. Se você quer dizer e declarar isso ao Senhor, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu quero receber de uma forma milagrosa, sobrenatural, revelações espirituais, discernimento do teu Espírito na minha vida. Eu quero enxergar a visão que o Senhor tem na minha vida, para a minha família, para mim como membro do teu corpo. Uma visão, não são os meus interesses, não são as minhas obras, não são as minhas realizações, são os frutos do Senhor na minha vida. Uma visão, eu quero uma visão, Senhor. Se você tem algo para colocar diante de Deus, uma determinação no seu coração de buscar, eu me levanto, me rebelo contra o comodismo, contra a tempestade, contra a mesmice, e na autoridade do nome do Senhor eu me levanto, eu me fortaleço no Senhor, e eu terei a visão do Senhor. Se você quer tomar uma atitude, um posicionamento, eu convido você a se colocar de pé, levantar as suas mãos e começar a declarar: mesmo que eu passe no vale da sombra da morte, mesmo que eu não entenda por que isso está acontecendo, por que aquilo outro está acontecendo, mesmo que esteja acontecendo há muito tempo, mesmo que eu não veja a saída, mesmo que eu não saiba, não tenha forças, eu estou recebendo de ti uma visão para a minha vida, que vai me direcionar, que vai me impulsionar para o caminho certo que o Senhor tem. Levante as suas mãos, irmão, e proclame isso. Levante-se, sua voz. Nada vai me segurar, Senhor. Nenhum espírito de desânimo, de comodismo, de cansaço, nenhuma cegueira, nenhuma ideia boa de outra tentativa, nada, nada vai me desviar. Eu quero buscar e receberei a visão que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Aquilo que o Senhor tem planejado, preparado para mim antes da fundação do mundo, o Senhor vai me mostrar cada dia mais. Eu quero crescer no conhecimento, na profecia. Eu quero ver o livro aberto. O Senhor prometeu, nós lemos ali: abrirei os olhos e os mansos abundarão no gozo do Senhor. Eu sou manso, quero seguir o Senhor de forma indiscutível, seguir a visão do Senhor, a visão que o Senhor tem para nós como igreja local. Queremos que o Senhor amplie, Senhor. Estenda suas mãos sobre os irmãos que estão perto de você e profetize sobre eles. Não precisa nem abrir os seus olhos, mas enxergue. Tenha a visão de Deus na vida deles. Próspero, como uma árvore frondosa, plantada junto a ribeiros de águas. E no tempo certo dando fruto. Pode profetizar: estou vendo, meu Deus. Eu estou vendo esse meu irmão, essa minha irmã, cheio do teu Espírito Santo, dando frutos, vencendo Satanás, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo a carne. Eu estou vendo líderes do Senhor dando muito fruto, testemunho, luz, alegria, gozo, frutos do Senhor. Satanás acredita que você não tem uma visão, por isso ele pode te levar para qualquer lugar, mas você vai declarando: eu tenho uma visão de Deus na minha vida. Ela se ampliará cada dia mais, na mesma medida em que eu estudo sua palavra, que eu busco sua palavra, que eu tenho comunhão íntima com ele, que eu não o abandono. Então a minha palavra, a minha boca será uma palavra profética do Senhor, os meus olhos serão abertos, porque ele prometeu: eu tenho a visão, a vida fluirá em abundância. Oh Jesus. Diga a ele.